Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, está no ar mais um podcast que não fala absolutamente sobre nada, o pior podcast do mundo, podcast Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X. Do meu lado direito, ele que está desenvolvendo a técnica de respiração Toba Toba, Wesley Zop. Vai engrenar. Ele que é modelo de subida de escadas e é mais bonito que uma mãe amamentando enquanto faz pilates, Gabriel Asbar. Cara, nunca vi uma mãe amamentando enquanto faz pilates. É bonito. Deve ser bonito. Se eu sou mais, tô lisonjeado. O nosso Hélio de la Penha Negro, ele que assim como o azeite de qualidade também é extra virgem. Anderson Negão. Fala, negrada. E como convidado aqui hoje, ele que já participou do nosso episódio 75 sobre conquistas e foras e mostrou que tem mais foras do que conquistas, Felipe Boga. Good morning, beautiful people from Americana. Tô chegando falando um inglês ao vivo, que é o segundo idioma de vocês em homenagem, voltando essa bonita cidade. Como assim, segundo? É o primeiro idioma? É o primeiro, desculpa. Hoje eu moro em português aqui. A gente só fala em português o podcast, porque não existe podcast nos Estados Unidos ainda. E eu, rosteando esse choro bom da massa, Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera que se finge de pedreiro para dar o cu para outro pedreiro em uma construção e mandar esse vídeo por WhatsApp com o nome de Gauchinha Gostosa. Não era você? Maldito, cara. Você já abre o um vídeo com o pau na mão. Então, pedreiro. Pedreiro safado sendo encurrado pelo mestre de obra. Né? Só jogar no X-Video lá. Mas sabe o que é pior de tudo isso? Ele nem é gaúcho, cara. Isso que é o frustrante. É muita mentira. Pedreiro eu tenho chance de ser ainda. Agora, sim. Gaúcho não. Nem dando o cu eu consigo. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o único parecido com a calcinha fio dental que sua mãe usa. Ah, porque às vezes você vê no varal. Isso, você tenta usar para limpar os dentes e fica com gosto de rola na boca. Não. E às vezes não é a rola do seu pai, não. Porque se é a rola do pai, você já detecta na hora, pai. Esse gosto é o gosto da rola do meu pai. você já fala de boa, né? Afinal, okay. Você saiu da rola do seu pai. É. Você não liga. Não tem problema. É a mesma coisa se estivesse lambendo você, né? Antes de começar esse podcast, temos aqueles nossos recadinhos. E o primeiro é sobre como manter esse podcast funcionando através das doações ou compras que você pode fazer para o Chorumão. Primeiro, então, vamos falar da nossa lojinha. O que temos lá, Gabriel Asbar? Temos camisetas. Camiseta 100% algodão. E temos Canéctar. Canéctar de vidro, 99% vidro, 1% Gregory Wesley. Não, mas né, e tinta também. Sim. É que na composição da tinta existe uma porcentagem de Gregory Wesley. Em toda tinta. Isso é o que a máfia das tintas não conta. Na verdade, se os ouvintes não sabem, a tinta Gato Preto, na verdade, chamava Rego Preto. Achei que não ia vender. Só o Globo não mostra, né? Então você pode ir lá na nossa lojinha e adquirir esses produtos ajudando o Chorumão através do chorube.com.br/lojinha ou ajudar através da sua doação apenas pra gente consumir aquela bela chemale e tomar um belo travesti, digo, um belo sorvete. Não, pera. Então, agora o Chorume tem dois mecanismos de doação, Wesley Zop. O primeiro convencional, esbolinha, lá no chorume.com.br/esmola, onde você doa a partir de R$1. E também agora temos um padrinho, pessoal, abraçou o padrinho do Chorume, está doando lá no chorume.com.br/padrim, onde, Anderson Negão, temos várias recompensas, não temos, Anderson Negão? Excelentes recompensas. Você doa R$2 só, sabe o que você vai ganhar? O quê? Absolutamente nada. É exatamente. Mas e aquela pessoa que doa R$50? Essa ganha nada. Ah, não, mas eu vi lá que tem pra, dá pra doar R$100. Nada. Patrão, tô maluco. Doa e não ganha absolutamente nada. Pelo menos você não vai ficar ansioso esperando. Tá bom? Então você pode ir lá então, fazer a sua contribuição através do chorume.com.br/esmola ou chorume.com.br/padrim. Mas eu queria dizer que não é exatamente nada que a pessoa ganha. Ela ganha gratidão. E aí, é disso que ela eu estou falando. Ela ganha carinho no nosso coração. Isso o mundo lá fora não vende, cara. Quantas vezes você já foi agradecido pelo pastor por doar 10% de dízimo na igreja? Você ouve e não foi mais que obrigação. Pô. Ninguém fala isso. Exato. Cara, você doa lá ameaçado, com medo de ir pro inferno, cara. Aqui você tem certeza aqui, que não vai ter nada. Aqui, cara. Você já está no inferno e doa porque quer, não é, Wesley Zop? Exatamente. Como o Gabriel Asbar disse, então você tem o direito à gratidão e é exatamente isso que pregamos aqui. Mais gratidão, por favor. E os nossos esboleiros, nossos doadores sabem que aqui tem gratidão mesmo. Tanto é que toda semana o Wesley Zop escolhe a melhor maneira deles serem elogiados. Elogios que surpreendem, elogios que comovem, elogios que fazem o toba pingar. Como foi que você escolheu essa semana, Wesley Zop? Vou confessar que eu não cheguei à conclusão sozinho. Eu nem esperava mais de você. Tive uma reunião essa semana com o Valcir Carrasco e o ex-presidente do Play Center. Joaquim Play Center. Ah, você conhece ele. A justiça bloqueou eu de falar com ele, né? Proibiu. Você só xingava ele. Exato. Quando que volta o Play Center? Exato. Assim. E quando voltou, eu nem tive interesse. Nem quis ir também. Exato. Daí é ele que xingava. É, foi uma briga feia. Melhor nem falar disso. Não vamos nem comentar que tá no processo ainda. Exato. Mas eu não tenho nada contra o cara. Então, eu fui na reunião. E essa reunião a gente... Pulando amarelinha, pique-esconde. É um código pra fumar maconha que nem louco isso aí ou não? Não, é pular amarelinha mesmo. Pula macaca em alguns lugares. Joaquim Play Center é um maconheiro desgraçado. Depois é processado, não sabe por quê. Que fica dando cu aí, falando que é pular amarelinha. Mas Valci Carrasco era contra, então não, ele teve que fazer outras coisas. É um código pra currar japoneses? Não, não é, não é. É meio que pra frustrar o Douglas, né, com isso. Mas não é, mas não. Daí a gente decidiu, falou, pô, tanto tempo aí que as pessoas não elogiam umas às outras com nomes de peças de roupa. É verdade. Não tem mais isso. Não tem mais, as pessoas esquecem que a roupa talvez seja uma das coisas mais importantes da vida, Wesley Zorro. Exato, mais confortáveis, mais elogiosas. Exato. Então, peças de roupa como você escolheu para os nossos esmoleiros serem elogiados, por exemplo, Jeff T. Justino, como você elogiará ele, então? Ah, por ser Justino... Uma calça leg. Aquela que marca. Conhecida como calça Knorr, né? Calça Knorr, por quê? Que deixa qualquer galinha velha uma delícia. E quando você cheira, tem aquele cheiro de frango. Aquele cheiro de pintinho. Ou pata de vaca também, né? É, famoso. Cheiro pata de pata de vaca, é verdade. Ou M do McDonald's, né? Que as mulheres usam e fica aquele desenho bonito pra caramba. Não, mas aí não tem caldo Knorr de sabor McDonald's. É, verdade, não faz sentido nenhum. Ó, você tem déficit de atenção. Se atenta ao assunto aí. Se atenta, deixa. Eu quis colocar algo inovador. Ih, Anderson Negão, o que falar de Marcos Perseu, então? Ele é um camisa polo gola V. Caramba, não é que é gola V. Não é que é gola V, você tem que abotoar, pô. É camisa polo. É que a sua tá sem botão. Ah, bom. Aí. Ah, então, ele é um cara sem botão, entendeu? Dá pra entender. Aí tá certo. Aí. Muito bem, o que falar de Edson Maciel de Souza, Gabriel Asbar? É uma calça Saruel. Oh, é uma sacudo, coisa, sacudo. Anos 80, mas é chique, exato, pô. Tá voltando aí. Você olha pra ele e fala, nossa, deve caber um belo saco aí dentro. Como você elogia, então, o nosso garoto vaca, Paulo Padovese de Carvalho, Felipe Boga? É, eu diria, acho que a boa e velha calça pula brejo, né? Que entra ano, sai ano, tá firme e forte na moda. E quando a vaca for pro brejo, dá pra ele usar isso daí. Aí ele não vai atolar, né? Não vai. Não atolar na mandioca. Porque o problema da vaca é usar a calça errada. Ah, sim. Às vezes nem usar a calça. Exato. Mas é errado. É errado. É errado. Às vezes ela fala, não uso aí nem que eu tossi, né? Já que estamos emplacando essas, vai que, né? Não custa tentar. E como você elogia Luiz Alexandre Talpoço, Wesley Sop? Ah, uma cuequinha samba canção. Uma cuequinha samba canção, tá junto de qualquer bom homem. Deixa livre os bagos. Exato. Relaxa, faz aquele seu belo pauzão relaxado. Faz aquele balanga bago tranquilo. Exato. Pô. É confortável, é refrescante, deixa o seu pau refrescante. Exato. Então é. E você pode usar como shorts pra andar na rua também. Exato. Ou como bandana, se você quiser. Pode. Lave antes, se você for ganhar um beijo na testa da sua avó. É o que eu aconselho aí. Uma experiência própria que você passou aí. É o que eu aconselho. O que falar de Jean Carlos Saba Alves, Anderson Negão? Ele é um fio cheiroso. Cara. Aquele fio de 4 polegadas que você usa pra enfiar no cu, entende? Não, acho que não é bem. Não, pera. É uma peça de roupa. Ah, você vai sair sem seu fio de enfiar no cu hoje? O pessoal fala isso, não fala? Um OB no cu, né? Um OB mais feito com um fio de 4 polegadas. Não é isso que é fio terra que o pessoal fala? Tomara. Muito bem, o que fala de Rauan Espego dos Santos, Gabriel Asbar? Uma regata machão. O que é uma regata machão? É aquela que não é regata. Não mostra o mamilo, não é aquela que mostra sem manga. É uma camiseta sem manga. Exato. Porra. Que tem muita gente que vende blusa de frio sem manga. Aí não faz sentido algum. Às vezes a pessoa só sente frio na cabeça. Na moleira. Só que acha usar touca ridículo. É. E o que falar de Carol Reis, Felipe Boga? Pô, aí com esse nome aí, acho que vale a pena lembrar o Rei do Camarote, né? Pegar aquela camisa polo fechada, bonita, destaca. Fechadinha. Não é gola V, não. Que agrega, né? Agrega status, agrega valor, agrega tudo. Ela é apertada e fechadinha. Entendi. Entendi. Muito bem. O que falar então de Fábio Nunes Guimarães? Ah, é aquela camiseta de campanha política surrada. Brizola 84. Lula lá. Diria que mais rara, né? Porque você não pode chegar em nenhuma loja de departamento e falar, queria uma camiseta de político. Não vem, né? Aquela com furo no cu. Aquela com furo no cu. Da camiseta. Então, uma peça rara aí sim. Que, pô, são confortáveis. Sim. Apesar de dar pesadelo você muitas vezes dormir com a cara do maluco no seu peito ali. Mas tudo bem. É. O problema é sua mulher te elogiar o seu desempenho e o maluco falar, fui eu que fiz. daí engravida, mas isso não foi ela. E o que falar de Gleibson Gregório da Silva do Sonegal? Sim, péssimo gosto para nomes, os pais deles têm. Sim, mas não tem que falar isso toda vez, não, Anderson. O cara sem chará. Ele é um shortinho de academia, mostra a bola. Você sabe que não existe esse modelo, né? Ah, não? Referência, né? Porque ele é apertadinho e mostra a bola, não tem o quê? Não tem muito o que falar, hein? É isso aí. E a cor de rosa, igual que o Anderson Negão usa, né? Ai, meus olhos! O que falar de Paulo Henrique de Carvalho Ribeiro, Gabriel Asmar? Uma bela saia rodada. Uma bela saia rodada. Porque é rodado esse menino também. Esse tá rodado. Esse é mais aberto que uma saia, se você parar pra pensar, e é rodado pra caramba. Tem bastante prega ainda, mas é rodado. O que falar de Pedro Orsini, Felipe Boga? É, aquele chapéu coco, né? Clássico, né? É, uma peça de roupa. Que a pessoa chega no recinto e tira o chapéu pra cumprimentar as pessoas. Sim, né? Isso. Só a gente importante enfia dentro, é verdade. só gente importante coloca a cabeça. Você não vê pobre usando chapéu coco. Não tem, nem combina. É. Fica até... Se você for pobre, comprar, a vendedora barra você na hora, né, Fábio? Ela já pede seu olerite e vê se não, senhor. Quando você ganha, não, você não pode... Você tem direito não, não, ou é uma pegadinha. Peça. Deixa eu ver o seu olerite. Daí o cara vai entregar, opa, tem olerite. É verdade. Coisa de pobre, tentando dar com olerite. O cara já se entregou já. Achei que você ia mostrar o comprovante de imposto de renda. Infelizmente. Mas quanto custa esse chapéu? R$10. Mas o senhor não pode, por isso. Existe o status. É. O status é caro. O que falar de Gabriel Risse, Wesley Zop? Ah, é um vestido longo. É um vestido longo. Pouco útil pra passar. Vai em formatura. E mulheres não repetem. Você pode perceber. Né? Ah, não. Já fui na festa com ele. Não vou mais, não. Mas quando usa é pra dar aquele regaço. É pra dar, arrebentar. Pra... Enfiar bebida, é pra zoar, Aí não tem regra. Exato. E o nosso último esmoleiro da semana, Giovanni Santos Pedraça, o que falar dele, Anderson Negão? Tomara que caia. Ô louco, mas... Tomara que caia de boca, não entendi. Tomara que caia de cu, é isso que você falou? Fica no ar, não vou dizer mais nada. Acho que nem precisa explicar o tomara que caia na minha rola, né? Acho que não. Deixa no ar. Deixa nessa entrelinha. Três pontinhos. Sutil. Tomara que caia de quatro. Muito bem, esses foram os nossos esmoleiros, padrinhos ou compradores da nossa lojinha. Ajude você também, o Chorume, manter esse podcast funcionando. Podcast que funciona não com microfones, não com gravadores, nada disso funciona. Simplesmente com uma bela travesti cutucando o nosso colo de útero. E essa semana, graças aos nossos contribuintes, conseguimos consumir Rafa pau de garrafa. Fino na ponta e grosso na base. E joga líquido, bicho. E quando termina a gente faz... Gostinho de quero mais. Quando sai do cu faz aquele... Além disso, é válido lembrar as participações que fizemos essa semana em podcasts que não são nossos, podcasts decentes. E você, Anderson Negão, parece que você é o participador aí. O oficial. Parece que agora. Real oficial. Agora tá querendo mostrar serviço. Eu estava lá no TambaCast 71 alienígenas. Falou sobre o quê? Sobre alienígenas, cara. Por mais incrível que pareça. Que diferente. Teve alguma abdução de bola por sorte de academia? Não teve. Então acho que não é alienígena. Uma abdução ao contrário, né? Porque a bola veio pra terra, se mostrou. A bola foi abduzida por uma bicicleta ergométrica. E o Wesley Zop, você participou da onde? Participei do Estalagem Nerd. Ah, do Chorume Ruim, você participou? Eu não sei como eles conseguem ser ruins. A gente tá a faca e o queijo na mão deles. Então o Wesley vai lá gravar, velho. É pra você ver como o Wesley decaiu mesmo. O Wesley, no tempo que ele ganhava Choro Oscar, bicho. Agora o que? Ele já tá indo pra Série B dos podcasts. Daqui a pouco tá gravando com o Rock Júnior, Júnior Baiano, bicho. Fazendo um podcast de futebol, né? Só joga quem já aposentou. Jogando com quem aposentou, vocês estão querendo dizer com o Orelha Miguel e com o Renan Cirilo, né? Que já acabaram com o podcast. Mas e aí, Wesley Zop? O que você falou lá? Entendi. A gente gravou sobre um jogo que eles fazem lá, que é o Adivinhoca. Ah, é? É, eles gravaram uma vez já, acho que no episódio 12, e esse agora é 42. Muito bem, quem importa não participou de nada, que sou o Gabriel Osmar. Muito bem, sem mais recadinhos, aqui vamos para a anunciação de tema mais bela da podosfera, feito pelo menino mais belo da podosfera, quiçá! Do universo, Wesley Zop. Gostei. Muito bem, Gabriel Osmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é as piores coisas da vida. As piores coisas da vida, aquelas coisas que incomodam a humanidade. Não tô falando de racismo, não. Guerras. Não, não é isso, não. Morrer queimado. Feminazes. Não tô falando disso. Isso não é as piores. Tô falando de Bolsonaro 2018, não. Isso não são as piores coisas. Tem coisas muito piores na vida, coisas que amaldiçoam a humanidade, desde que a humanidade é a humanidade, Wesley Zop. E que tem humanos. Exato. Então vamos para esse podcast que promete ser uma das piores coisas da sua vida, falando sobre as piores coisas da vida. Pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João. Transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Ah, Pastor João e a igreja invisível. Ah, Pastor João e a igreja invisível. Ah, Pastor João. Tá cheiro de bosta! Chico Xavier é viado, coberto de gatos, tem pelo de pau. Chico Xavier é viado, coberto de gatos, tem pelo de pau, pau, pau. Chico Xavier é viado, coberto de gatos, tem pelo de pau. Chico Xavier é viado, coberto de gatos, tem pelo de pau. E apesar de tudo, é tão comovente. A verdade explode na cara da gente. A verdade é crua, a verdade é nua. A verdade torce, a verdade estupra. A verdade é puta, a verdade é puta. A verdade trai e nem se incomoda. A verdade grita em poucas palavras. A verdade arde, a verdade arde. Então, como é uma das piores coisas desse podcast, mas está aí emplacado, infelizmente, a primeira explanação é dele, ele é o homem mais sábio do mundo. Me dói falar isso. Mas você é o mais sábio, Wesley. Obrigado. Espero que um dia você anuncie ele como um convidado aqui do Salade Nerd. Em breve, as negociações estão prontas. Peraí, como assim? Mas tá, qual é a coisa aí que você trouxe como uma das piores coisas da vida? Que aconteceu comigo a primeira vez que eu fui na praia, e aconteceu comigo uns 4 anos atrás. É cãibra. Ah. Puta que pariu, irmão. Nadando, você tava nadando? Tava nadando, ah, melhor, cãibra na melhor panturrilha. Momento. Isso em 94, sim, a primeira vez que eu fui na praia. Ah, bom. Você falou 4 anos atrás. É que ele não sabe contar. Não, mas eu acordei com a cãibra, cara. Vocês já tiveram isso aí na mesma panturrilha, cara. Eu queria dizer que eu já sofri desse mal e eu acho que é a pior cãibra do universo. É, puta que pariu, cara. Isso não tem posição. Você não consegue melhorar ali. É. Tem que esperar passar. E pior que você tem aquela dor intensa, mas você tá babando de sono ainda. Você só começa a gritar, você não consegue fazer nada, cara. Não, e fica doendo até o outro dia, cara. É. Depois fica latejando ainda. Cara, eu sou de uma família de cãibras. É histórico, né? Família de cãibras? Eu sou de uma família de pessoas que tem muita cãibra. Cãibrosos, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Estudado agora. Pela cãibrologia. Ah, você tem direto, então. Não sei se porque meu avô teve mal de Parkinson, isso é uma coisa que acompanha e eu vou ter também, né? Não sei se vai ter alguma lógica, alguma coisa assim de questão muscular, mas eu tenho muita cãibra, cara. Muita. É mesmo? Nossa, puta que pariu, eu tive duas, acho que pelo chato, menos umas duas vezes por mês eu devo ter, puta, cara. Puta que pariu! Umas duas vezes por mês eu tenho. Já teve esse ano, então? Já. Tem mais cãibra do que pagamento. Tem mais cãibra que pagamento. É. Eu deveria receber por cãibra, né? Muito estaria bem. Eu sei que não é um episódio de gambiarras, mas... Nem de cãibras. Nem de cãibras. É. Mas meu avô, quando ele tava mais velho, ele começou a ter muita cãibra. Daí, quando ele ia dormir, ele colocava um elastiquinho de dinheiro na... canela. Deixava na altura da canela. Nunca mais teve cãibra. Caramba! Mas então, daí... Porque eu não tenho só na perna. Eu tenho na... costela, às vezes. Na costela? Na costela. Puta, acho que perde até a respiração, amigo. Eu já tive uma bosta. Na costela. Mas você tem alguma técnica, assim, pra levantar? Mas a dor é similar ou é diferente? Fica parado. Lambê cu. Não, falando em lambê, uma vez eu tive cãibra na língua fazendo um sexo oral, cara. Na língua? Na língua. Meu e você Deus. Fica ali, ó, forçando a língua no grelo, bicho. Aí, daí começou. A mina gozou. Não, nesse dia eu cheguei a achar que eu tava tendo um derrame, cara. Eu nunca tinha tido cãibra na língua. Tava ali no esquentoreio. Nossa, bicho. Porque você fica com a dor na cara, eu falei, porra, eu vou morrer. É um derrame, bicho, é um derrame. Daí eu fiz o teste básico do derrame. Quer virar ali uma cambalhota? É, pode ser um dos testes. Você vai virar uma cambalhota, ergue seu dedo mindinho, é um derrame. Pra quem não sabe, os testes básicos de derrame que eu faço... É, levanta o braço direito, o braço esquerdo e, sei lá, falou alguma palma. Palavra difícil. Falou alguma palavra difícil. Parede. É. Pra quem tá com derrame, pode ser difícil. Mas ele só conseguia falar Ana, Ana. Aí a mulher ficou puta. Eu sou a Jocasta, desgraçado. Você não tem técnica, cara. Cara, eu não, nem sei, imagina tem que esperar que tem passar. É. Você alonga, mas tem lugar que não dá pra alongar. Não, e você vai, vamos dizer, na panturrilha. Você vai pôr a mão, dói mais ainda, cara. É, você não cara. Tem como mexer. Não, é horrível. Parece que pegaram, tipo, alguém enfiou a mão dentro da sua perna e deram um nó no músculo. É essa é a sensação que é dá. É mais ou menos isso. Ah, nunca tive câmera. É mais ou menos assim. É. Então... Um nó muscular. Pegam só. Muscular ou do nervo? O que que é? Eu nem sei isso aí. Eu não sei. Nervo cara. Muscular. Nervo muscular. Aí, ó, o doutor. Explicou, explicado. Não temos um cientista à toa aí. Ainda bem que tem ele pra explicar aqui. Ah, já que o Wesley falou também, uma das piores coisas é torcicolo, cara. Torcicolo é quando você não consegue virar o pescoço, você tem que virar o corpo inteiro, né? Quando você acorda, assim, do nada você acorda com uma dor que não é normal aquela dor. Só compartilhar uma história, eu tive um torcicolo uma vez escroto pra caramba, eu fui espirrar, aí eu virei a cabeça pro lado esquerdo muito rápido. Estralou o pescoço que eu jurava que nunca mais ia voltar pro lugar, cara. Nossa, cara. Eu pensei que ia ficar tipo Stephen Hawking na cadeira de roda, tá ligado? Travado. Mas isso aí é um Lego mal encaixado. É aquela que dói aqui, ó, todo trapézio e até a cara, né? O Osbar já teve, ele sabe. Já tive. O ruim é quando você tá de torcicolo, mas não com a cabeça reta. Você já tá meio viradinho. Aí você vira o corpo todo. Pra você olhar pra frente, você tá olhando de lado. Exato. Não, mas daí você anda de fianco na rua. A não ser que você. É diagonal. Porque não entende. Sim, de esgueio. Já que falamos de torcicolo, uma das piores coisas, ou uma das piores pessoas, ou um dos piores seres pra existir nesse mundo, pra mim deveriam todos estar emparedados e mortos, são pessoas que têm torcicolo permanentemente. A vida delas é um torcicolo. Aquelas pessoas que não mexem o pescoço, você viu? Que quando elas vão virar, elas viram a cintura, né? Cara, aquilo me incomoda de uma tal maneira, cara. Se até boneco de Playmobil que mexe os dois braços junto mexe o pescoço, por que essa puta dessa pessoa não vira? vira o pescoço. Não sei se ela teve algum... quebrou o pescoço. Não sei o histórico dela, cara. Eu só sei que quando ela vai mexer, ela mexe o corpo. Parece um Robocop. Não, é tipo o Silvio Santos, né? Que ele tem que virar por causa do microfone que tá no peito. Que pesa, 5,5 kg. Daí tudo bem, mas agora a pessoa que não tem o microfone no peito... Mas virar... aí que tá. E se o Silvio Santos for uma pessoa dessa, ele coloca o microfone pra disfarçar? Ah, não, mas genial. Eu não assisto o Silvio Santos por causa disso. E você, Gabriel Asmar? Olha, vou sair um pouco do âmbito de saúde, né? Depois eu volto, senão a gente só vai falar mal de saúde. Tudo bem. E dos médicos atrasados, como sempre. É verdade. Mas se tem uma coisa, são pessoas que andam com farol alto. Cara. Ah! Eu concordo plenamente. Não tem utilidade o farol alto. A pessoa tem a capacidade de usar farol alto. Aí, quando você tem a feliz... possibilidade de ter aquele retrovisor que você... tem uma pecinha que você vira e ele angula pra cima, então não bate na tua cara a luz. Mas mesmo assim você enxerga. Só que daí o cara faz o quê? Faz o quê, Wesley? Ele dá o quê? Um toquinho pro lado pra bater no retrovisor lateral. Que esse não tem. Primeiro que farol alto não devia existir num carro. Não sei por que existe. Você não pode usar ele ligado. Mano, então não põe nessa mesa. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. O cara já é um merda porque comprou a caminhonete. Você já começa por aí. E daí o cara quer fazer o quê? O cara quer andar com farol alto, cara, em qualquer lugar. O ruim é quando vem um carro de contra frente, você e de moto, não, cara. Não. Moto é ruim, cara, bicho. Eu não sei o que é pior. Se o cara tá vindo de contra, pelo menos ele vai passar um breve segundo por você. Ah, bom. Agora o cara que tá atrás de você, ele vai ficar muito tempo ali, não, com o farol batendo no seu retrovisor. Os dois são ruins, tem razão. Tem razão. Cara, esses dias eu tava um cara de caminhonete, eu com Ford Ka 1994. Há 4 anos, né? Lembrando. Vai lembrar, segundo o Wesley, 4 anos. Eram 2 eventos, imbecil. Semi-novo. Esses hiperfóbicos. Semi-novo. O meu Versalhes é 9.2, é semi-novo. Imagina o K dele. Então, tava indo pra casa, eu andando a 30 km por hora, que é a velocidade máxima que eu ando. Mas não porque o carro tá com algum problema. Não, porque tava desligado ele empurrando. Né? Tá bom, aí pode... Quem dera eu consegui empurrar o carro 30 km por hora. Acho que nem queda livre eu consigo fazer. Caralho. E o filho da puta com a caminhonete zero, farol alto, desgraçado, atrás de mim, eu dando... Passa, né? Passa, dando passagem. Não, e o cara foi. Eu acho que o cara pensou. Nossa, que filosofia bonita de vida esse cara tem. Vou andar modestamente pelas ruas. Eu quero iluminar esse cara. E aquele farol alto na traseira ali, te cegando pelo retrovisor. Cega. E o meu retrovisor não é esse que dá pra... Pra mas, espelhar pra cima, mas cara. Mas começa a derreter o painel, né? Tanta luz, né? O para-choque derretendo. Né? Você pensa, esse sol de meio-dia é foda. Não, é meia-noite, cara. Mas estranho. O farol apira em cima do... Deus! Deus! Me leva! É melhor do que ver esse farol, porra. Algum momento nessa abdução vai aparecer uma bola de saco. E você, Anderson Negão, o que você trouxe aí? O que você acha pior? Uma das piores coisas da vida. A pior coisa da vida é quando você se prepara muito para uma ocasião. Você dá o sangue, você treina, mas chega na hora H, você falha. Você brocha. Não, brochar é uma coisa ruim. Eu já falei que pra sua idade isso não é tão comum assim. Ah, não? Eu nem sei se você tá falando disso também. Na verdade, eu tava falando de dar branco, assim. Ah, tá. Ele descoloriu o toba, dá branco. Dá o branco, né? Daí agora ele fala, tô dando branco, assim. Então, do que ele está falando? Ele se prepara, lava o toba, faz a churra. Passa perfume do toba pra casa, a pessoa for dar aquela lambida. Perfume de toba mesmo. Exato. Cheiro de cu, famoso cheiro de cu ali. Cheiro de cu virgem, ele fala. E chega lá, o cara decepciona. O cara brocha, então, Anderson Negão. Essa é a decepção. O cu virgem de 94. E aí, Anderson Negão, é isso? É isso. Ok. Tá vendo como é ruim? É ruim mesmo. Se depila. Chega lá, ninguém come o cu dele, às vezes. Ah, deve ser ruim mesmo. É. Peraí, não era isso. Tá preparado, né? Tá e certo. Aí, Felipe Boga, o que é uma das piores coisas da vida pra você? Cara, me lembra assim, algo mais recente, foi em 2014, né? Eu sofri um puta acidente escroto, 4 anos atrás. E ficar internado é uma das piores coisas que existe, cara. Porque eu quebrei a perna, o pé, então eu tava bem, mas eu não podia colocar o pé no chão. É, por isso que não tem cãibra, não tem mais perna e pé, cara. Em perna de pau não dá cãibra. Não, é de ferro, é de ferro. Eu tenho liga na perna, parafuso, cara, 4, meio robô, quase um androide. Mesmo assim, ele consegue mover o pescoço, tá vendo? É, eu consigo, tá vendo? Tem pessoas preguiçosas. Eu venci na vida, né, tipo... Eu consegui, você também consegue. Uma vitória tem que ter nessa vida aí, né, cara? Então, a pior coisa de ficar internado, cara, é você ficar incapacitado e ficar dependendo dos outros. Você volta a ser criança. Porque, cara, eu lembro que, puta, foi escroto pra caralho o acidente, mas pior de tudo, além da recuperação da dor... Alguém lavar seu toba. Exatamente. Alguém lavar o branco. Já foi internado? Alguém lavar o branco. Já foi internado? Já passou por isso? Mas eu era criança, então era comum ver as pessoas lavarem meu toba. Você vai ver quando for adulto, é uma merda, cara. Você volta a ser criança, não é legal, cara. E aí eu fui no hospital particular. Puta, coisa de primeiro mundo, cara. Me tinha nos Estados Unidos. Até as enfermeiras eram bonitas, cara. Até os enfermeiros eram bonitos. Eu tava meio carente, olhava uns caras assim, nossa... Se o cara dá oi pra mim, não sei não. Tô precisando tanto lavar o toba. É. Ai, caguei. Não precisa lavar o toba. Por quê? Cagou dele, não, tá escorrendo. Tá lubrificado. Tá cheio de KY. Ai, alguém passou, não consigo passar. E a pior sensação, cara, é quando realmente as enfermeiras nos primeiros dias davam banho de leito, cara. Ficavam em cima da cama e davam banho em mim, cara. Era horrível, mano. Era horrível por dois motivos. Porque seu pinto é pequeno. Isso daí é o de menos. E estava exposto. Assim, expor o pau pequeno é uma situação horrível. Amarra uma cordinha e pendura no negócio de soro. Tipo o Tom e Jerry, pendurando, tocando no varal. Aí você tá lá jogado, vem um saco de batata ou nada. As mulheres jogam algo, você dá um banho e pior. Você tá incapacitado, é umas putas enfermeiras gostosas. E você olha assim, caralho, não consigo nem ter ereção, velho. Não que se ele tivesse 100% de estamina ali, até o eu consigo também. Não ia garantir, né? 2 por mês, no mínimo, eu consigo. Cara. É a mesma quantidade de cãibra que eu tenho. Na verdade, ele tá tendo cãibra e acha que é uma ereção. Ai, só pode ser ereção. Aproveita que tá duro. Nunca ficou tão duro. Ó, minha perna que dura. Não, mas essa é a de metal. Então é dura mesmo, é. O que eu já vi de filme pornô, cara, essas mulheres já viram de pinto e de gente pelada. Então, é realmente, a gente é só mais um pra elas. Então, a pior coisa da vida é ser mais um pras enfermeiras. Queria ser alguém especial. Elas lavavam meu pau, nunca mandaram flores. Eu me senti especial, cara. Eu me senti especial, porque elas conversavam comigo, elas são bem... Me senti especial. Eu me senti especial. Elas conversavam comigo. Isso. Ai, vai lavar o pintinho. Vamos lavar o cozinho. Vamos ver esse nugget. Fez totô. Depois de 10 dias, ele se cagava e gritava, mãe, vem limpar. Mas, cara, só pegando o gancho aí da internação, eu tive uma situação que eu achei horrível quando eu fiquei internado também. Por cãibra ou não? Não. Por cãibra? Na verdade, por cãibra na bola, né? Mas eu tava na noite, depois da cirurgia, eu tava internado lá, só que eu tinha tomado uma anestesia hack. Pra quem não sabe, não é que pega um bagulho de pôr TV em cima e bate nas costas. Não. Mas é nas costas também. Mas é nas costas e da cintura pra baixo você não sente mais nada. E cara, toda hora, depois do pós-operatório, passava alguém assim e falava assim, mexe o pé. E você não sente seu pé. É assim mesmo. Você não sente nada da cintura pra baixo. Mexe o pé. Não tô sentindo. A pessoa segurando seu dedão parece que você tá, sei lá, você tá vendo um filme. Não é seu. Seu professor Xavier, cara. Me dá uma cadeira de roda. Depois de 7 horas você não sentindo seu pé. É assustador. Você fala, caralho, deu merda. Eu não tenho pé. Quando o enfermeiro faz cara feia que você fala que não tá sentindo pé, você fala, caralho, deu muita merda. Você tomou uma dessa, né, Wesley Zop? Eu tomei duas dessas. Quando o Wesley Zop tomou uma dessa e falaram pra mim, assim, eu ia passar a noite com ele. Ó, não tá sentindo cu, não. Hein? Aí, opa, vai ser agora, sem KY, né? Não tá sentindo? Ai, como se ele sentisse. Mas a questão é, falaram, eu sou um ignorante, né, cara? Eu paro pra pensar isso. Não, você se cobra muito. Falaram pra mim assim, ele tava dormindo, falaram pra mim assim, ele não pode mexer o pescoço. E ele odeia que não mexa o pescoço. Não, foi isso. Pra mim é preguiçoso, é gente sem força de vontade. Pode virar, seu filho da puta. É perdedor, pra mim é perdedor. Não, é, falaram de um jeito, cara, não pode mexer o pescoço. E me deu a impressão, cara, que quando ele fosse acordar, ele ia, ah, preciso mexer o pescoço, cara. Eu achei que ele ia ser o louco de querer mexer o pescoço, tá ligado? O louco do pescoço. Eu preciso levantar. Não. Onde eu tô? Ia fazer um fat family ali. Por isso que o Douglas tava lá pra me impedir de mexer o pescoço. Eu achei que era, cara. Eu fiquei segurando a cabeça. Sentou de perna de índio na cabeça do Wesley. Disse, aqui não, desgraçado. Vai mexer o pescoço aqui não. Pegou aquele, aquela maca de resgate e botou as espuminhas. Aí na hora que ele acordou, pelo amor de Deus, não mexe o pescoço. Ele, não, eu sei que não posso mexer o pescoço. Não. Ué, mas é que... É que me falaram, ele não consegue mexer o pescoço. Ele não pode, dava a impressão que eu tinha que proibir. Aí falou, você me entendeu? Sim, balança o pescoço uma vez pra sim, duas pra não. Imagina o cara acordando na anestesia. Cara, eu preciso mexer o pescoço agora. Não, ajuda eu a levantar. Achei que você ia acordar igual um urso desesperado. Ah! E sei lá, e se na hora que você mexesse o pescoço, rompia alguma coisa, você morria, não sei. Cara. Agora imagina se a enfermeira virasse pro Ganso e falasse, ele não pode conter as fezes. O cara ia ficar... Ia ficar dando dedada no cu. Caga, filha da puta. Ia pegar a mangueirinha do chuveiro, enfiar e chupar. Né? Come esse mamão. Toma fibra. Injetar mamão na veia do cara. Bebe esse litro de azeite aqui. Bebe o cu do negão que é extra virgem. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Cara, vocês sabem que eu sou motoqueiro. Faz um monte de toca, é verdade. O cara é motoqueiro. Motoqueiro. Caralho. Tunguei, viado. O cara tá em chamas hoje, empurrei, tá foda. Empurrei. Além de fazer as tocas, eu ando muito de moto. Ah, então você é motociclista. Por que não fala sério? Motociclista é muito garboso. Ah, quem tem eu uma sou das aventuras, cara. É que quando o motoqueiro é cachorro louco, a preferência tá é sempre dele. Tá entendendo então esse você esquema, é motoboy, motoboy. Moto old. E uma das piores coisas que tem quando você tá dirigindo moto não é a chuva, não é o vento. É a chuva e o vento juntos, cara. Puta, isso é terrível, cara. É terrível porque normalmente o vento não tá a seu favor te ajudando a empurrar a moto ali. Não. Ele tá de lateral e a chuva na sua cara. Então você tem que estar equilibrando. Nossa, cara. E quando os dois estão no mesmo sentido, parece que tá chovendo sardela, né? Exato. É bem isso mesmo. Não, é terrível chuva com vento. Só chuva, beleza. Molhou, tá bom. Só vento, tá ok. Chuva com vento. Agora, terrível! Chuva com vento sendo ultrapassado por um caminhão na pista. Bah, não. Uma caminhonete jogando luz alta em você. Uma atrás jogando luz alta e um caminhão de madeira do seu lado. Treminhão, né? Ainda desse dona, que você sabe que o cara não freia. E é foda que esses treminhão de madeira, eles vêm na descida socando pau, né? Puta que pariu. E é verdade mesmo. É verdade. Imagina se fosse um pau de arara, então. Anderson Negão, além de dar o branco... Aliás, além de não conseguir dar o branco corretamente, o que você acha de mais pior que tem aí? Cara, eu odeio. Vamos pensar numa pessoa aí. Wesley Zop. Mas é... Tá explicado. É, então, próximo, né? Eu também, acho que acabou esse podcast. Não, gente, acho que ele tinha algum conteúdo. Não, impossível. Não, acho que sim. Será? Não sei. Ah, vamos ver. Você combina com ele, vamos pra São Paulo. Hipoteticamente. Ah, é. Fala, tá em casa 8 horas. 8 horas você chega em casa, nós vamos. E o cara me chega 7h50. Isso está na minha pauta, cara. Mais inconveniente do cara que chega atrasado é aquele cara que chega cedo, cara. Mas nossa, eu cheguei 10 minutos adiantado. Mas 10 cheguei... minutos? Eu tava cheguei... acordando ainda, velho. Cheguei 6 horas da manhã. Ele tava socando a queda de 10 minutos. Cara, ele tava batendo aquela última punhetinha antes de sair, porque ele pensou, vou pra São Paulo com Wesley Zop, não vou conseguir me segurar. É tesão. Vou ter que bater. Ele não vai comer o branco. Então... Vou ter que socar uma aqui pra me segurar pelo menos nos próximos 30 minutos, ele pensa. Achou aquele vidinho que ele curtiu no X-Videos. Aquele aqui. Da hora. Chamar ali gaúcha é mais valiosa. Exato. Né? Daí você chega 10 minutos antes. O pior é que a gente saiu aquele dia, que hora que era? Lá 9h30, né? Esse cara, ele acordou, diz ele que tava dormindo, acordou. Ô, vou tomar banho, depois nós vamos tomar café. Puta, mas foi comprar pão. Porra. Eu falei, puta, podia ter chegado 9h. E tudo, cara, isso socando a bronha. E quando ele conversa, ele demora mais um pouco. Né? Falta de atenção ali. Ah, eu tô batendo punheta aí mesmo. Deixa eu terminar aqui. Ah, é mesmo. Né? Pô, até amoleceu. Né? Olha, gospe na ponta. Igual quando você tá batendo aquela punheta e lembra que tem uma conta pra pagar atrasada. Daquela burrada. Que você não tem a grana. Exato. Daquela murchada Bahia, no, né, pau, daí você lembra, ah, é verdade. Perde até o contexto da punheta, né? Você fala, porra. Além de falar com pessoas que têm preguiça de mexer o pescoço. Cara, falar com pessoa vesga, puta coisa, que pariu. É foda. Esse tava na minha pauta também. Mas é uma das piores coisas, porque você não sabe pra onde exatamente olhar. Exatamente. E você não sabe se a pessoa tá falando com você ou tá olhando pra parede lá atrás de você. Não, ela tá olhando pra você, mas você não sabe com qual olho. Exato. E ela sempre vai estar olhando pra você e você sempre vai estar procurando qual olho olhar. E ela sabe disso. Às vezes é aquela vesga disfarçada, aquela vesga que blefa, sabe? Que você não... Aparentemente não é vesga. Ah, tá. Mas na hora da conversa é vesga. Na hora que ela fica olhando pro lado, assim. Ou tem os falsos vesgos que também, que não olham diretamente no seu olho. Ele olha pro lado, mas fica olhando pra ver se você tá olhando pra ele. Eu não sei se posso chamar de modalidade, porque eu acho que é pior do que a pessoa vesga, estrábica. É aquela pessoa que tem a vista atrasada. Você é aquela pessoa que você tá conversando com ela ali, batendo um papo normal. Dois olhos onde tem que estar, tá, ali retinho, pá, não sei o quê. Aí, de repente, sei lá, dá um barulho e a pessoa olha pro lado. Quando ela volta a olhar pra você, um olho voltou, o outro ficou. Nossa! Cara, daí ele volta. E daí ele volta devagarinho. É o olho Rubinho Barrichello. É igual o camaleão. Cara, eu tenho medo de gente volta, assim, ele volta no hoje sim, hoje sim, hoje, hoje sim, não. Hoje não. Cara, isso dá muita angústia, cara. Pra ou mim então, dá medo, pra mim dá medo. Ou então mesmo. A pessoa tá bizarro, conversando cara. Com você e um olho tá bobo, rodando assim, sabe? Você fala, caralho, velho, para de fazer isso. E quando você tá conversando com vez que você quer caçar o olho pra se achar que tá na frente, daí ele continua. É, ele também vai mexer, pra exato. Ajustar pra ele, né? Cara, isso aconteceu uma vez, eu tava na sexta série, cara, e uma menina tava distribuindo bala pra todo mundo e não distribuiu pra mim. Daí eu fui pedir uma bala pra ela, né? Ô, ô Dani, daí ela me olhou, só que não me olhou, e ela, eu não sabia que ela era vesga, ela era falsa vesga, entendeu? Ela era vesga. A vesga Monet. É, vesga Monet. Aí ela ficou olhando meio pulado, assim. Daí eu... Ô, Dani, aqui, eu que tô te chamando. Bola fora do caramba, né, mano? Aqui, Dani, pô! Daí o meu colega me cutucou que você tava em dupla na época. Ele, ô, ela é vesga, da porra. Meu Deus. Mas não é surda, né? Porque o outro já é a vesga, cara. Ele nunca entendeu, achou que a menina era autista, né? Porque ela sentava do lado da parede e ficava olhando pra parede, né? Não fazia sentido. Ah, e ela não me deu bala. Ah, por que será? Eu prefiro acreditar que tinha acabado a bala. É igual encontrar aquela amiga, né? Que você não vê há anos. Nossa, tá grávida, parabéns. Não, tô gorda mesmo. Não, nem posso ter filho. É, nossa, não posso ter isso filho. Isso aqui é verme. Porra. Isso aqui é porque eu tô fazendo cosplay da sua mãe. E você, Gabriel Asbar, o que mais você acha de olha, pior? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, talvez vocês não me entendam, porque acredito que nenhum de vocês deve ter sofrido disso. Querer comer de camisinha as pessoas pedirem no pelo. Terrível, terrível. Mas você é tão bonito, vai duro mesmo. Vai ser. Mas o pau tá parecendo uma sola de pé, de tanto que... Em vez de ele passar KY, ele passa hipogloss. Engraçado, igual bebê, igual puta de bebê. O que eu quero falar aqui, na verdade, uma das piores coisas da vida é enxaqueca, cara. Ah, enxaqueca. Enxaqueca é coisa de rico, eu tenho dor de cabeça. É, não. Não, coisa de rico, não. É coisa de mãe. Porque ela só fala, ó, tô com enxaqueca, para de fazer bagunça. O dia, ah, é verdade. O dia que você falar que dor de cabeça é enxaqueca, você não sabe o que você não, tá eu falando. Eu não faço ideia mesmo. Eu não... É, o Wesley Zop nunca teve dor de cabeça, é, segundo eu ele. Não sei nenhum dos dois. É o superpoder dele. Mas quando eu tive pela primeira vez, eu tive dormência na língua, dormência no braço esquerdo. Porra, eu falei, caramba. Ou eu tô infartando ou eu tô tendo um derrame, cara. Infelizmente, era enxaqueca. Infelizmente, caralho. E eu tava sentindo como se eu fosse um João Bobo. Eu tonto. Tava grogue. Tipo, né? Você olhava, tudo rodava e você fechava o olho, tudo rodava ainda. Caraca. Eu tive que ir pro hospital carregado. Ah, imagina, porque... Você tinha que idade? Não, tinha uns 25 anos. Ah, recente. Tá? Recente, caramba, recente. Bicho. Foi quando você descobriu que era alérgico às coisas ou não? Não foi. Mas... Foi depois. E pra ajudar... Não, foi durante, ele foi descobrindo. O médico foi e falou, ó, você é alérgico a isso, isso. Ele, ai, minha cabeça, filha da puta, tá doendo. Para de falar. Tomate não. Adoro tomate. Mas o pior ainda é que, não vou chamar de incompetente, vou chamar de asno. Pode ser. Mas o médico simplesmente, ele perguntou assim, o que você tá sentindo? Eu tava falando... Mas aí... você tava com a língua dormente, talvez não, ele não entendeu porra. Tudo nenhuma. Bem. Conseguiu falar? Aí ele olhou assim, tô vendo na sua ficha aqui que você pertence. Eu falei, sim. Ele esqueceu tudo que eu tinha falado, ele foi lá e me deu remédio como se eu tivesse... Com a pressão, Lá nos... Mas não mediu a pressão. Não. Cara... Às vezes ele viu que ele tava te pressionando pra fazer o diagnóstico. Pode ser. Eu acho que a pressão dele tá alta. Não, eu acho que ele tá tenso. Não acho que ele tá tenso, eu acho que ele tá hipertenso. Aí ele concluiu depois. Aí eu, que sou um rapaz hipertenso, que tô acostumado com a pressão mais alta, sim. Ele tuchou um remédio lá na minha pra veia. Pra baixar? pra baixar, só que baixou muito, né? Aí, além da porra da enxaqueca, eu comecei a passar muito mal. E tava juntando com a enxaqueca ainda, eu achei que eu ia morrer ali, cara. Achei que eu ia ficar ali. A minha mãe tem enxaqueca e ela fala que quando ataca, ela tem que ficar num quarto escuro. Sim. Porque daí ela não vê nada lá e passa. Ele concordou, então deve ser. Brincando de gato mi. No quarto escuro com o Gilmar. Agora que eu lembrei, eu nunca tive um tio Gilmar. Era um catador de papelão, filha da puta. Desde 94, Latrícia. É, mas ela gosta muito de gatomia. Não, mas é verdade. É verdade. A luz incomoda, cheiro incomoda, som alto incomoda, tudo incomoda. Mas por que eu perguntei das alergias? É. Porque o meu irmão teve enxaqueca, ele tem enxaqueca desde que é criança também. E brinca de gatomia. E... Sim. Mas a gente nunca soube, o motivo nunca soube. A gente sempre achou que fosse carne gordurosa, comida gordurosa, que desse enxaqueca nele. E até que descobrimos recentemente, ele tá com 35 anos, que ele é intolerante a glúten. Não. Então toda vez que ele comia um pão, uma pizza... Um glúteo. Um cu afarinhado. Um branco, um branco. Não, mas com a milanesa. Então daí descobriu que intolerante a glúten, cara. Um celíaco, comer glúten... Ele vai ter enxaqueca, cara. Vocês achando que era carne gordurosa? Ó, come esses pães aí. Não come a carne, não. Come essa torrada aqui. Essa torrada 100% glúten. E você, Felipe? O que você trouxe? O que é pior? Cara, uma das piores coisas da vida que tem pra mim, que, porra, me incomoda muito, é quando eu vou pagar a conta ou vou usar um caixa eletrônico e tem uma pessoa de idade na frente. Nada contra os idosos, mas, velho, não dá, cara. Eu sempre tombo uma galera que, cara, principalmente caixa, eles ficam lá, a maior paciência do mundo, lá vendo botãozinho. Parece que ele tá vendo, sei lá, Facebook, tá vendo e-mail. Não, vou te falar o que acontece. É foda, ninguém, cara, dá atenção pra velho. Isso é a culpa da sociedade. Os filhos não dão atenção pro velho em casa. Chega o velho em qualquer lugar que tem filho, ele recebe atenção e ele quer ficar 30 minutos lá. É verdade. Então é verdade. Caixa eletrônico lá tá escrito bom dia, o velho ele carente responde, né? Já acha que tá sendo bem tratado. Já responde. Chega lá na caixa, na boca do caixa, lá que é uma humana que atende, o cara fica 30 minutos lá pra pagar a conta. É na fila de supermercado, é qualquer fila. Ele pega uma conta de cada vez pra ir pagar. Né? Aí ele volta, eu vou pagar a conta de luz, agora é de água, agora é da internet. E a fila preferencial, na verdade, não são para os idosos, são para as pessoas se livrarem dos idosos, entendeu? É uma creche de idosos. É, como se fosse um mini Auschwitz ali, sem paré dos cara, velhos. Cara, faz todo sentido, cara. Só falta alguém para fuzilar eles, bicho. Porque caralho de foda. Filha da puta demorado, cara. O que é foda disso é porque, por exemplo, quando eu fui renovar a minha carta... Todos os trâmites ali, ok. Quando chegou na hora do exame médico, cara, fila preferencial. Só que tem um médico só. Chega um idoso, passa na frente. Chegava uma grávida, passava na frente. Chegava um idoso, passava na frente. E você chegava ali, uma, né, idosa grávida? É. Passava duas vezes na, cara, frente. E voltava. Se viesse 35 pessoas preferencial, eu não ia ser atendido. É foda. E isso tinha é 34 ridículo. Ceias. É. Chegaram na vez dele, acabou. Acabou meu expediente. Exato, cara. Então, tipo, o problema não é ter fila preferencial. É os caras só atenderem a preferencial. Alterna. Exatamente. Eu ia falar, pode ser alternado, né? Sei lá, atende três. Três e depois o normal. Sim. Mais três o e normal. O hétero cristão normal. Uma senha normal. Branco. Que não é preferencial. Atende o louro de olho verde. O branco hétero católico. Cheiro de lixo! cara. Uma coisa que, pra mim, é a pior coisa da vida, cara. E acontece muito, pelo menos nas redes sociais, que eu frequento, são plot twists da vida, cara. Ah, plot twist? Mas plot twist normalmente é surpreendente. Não, é, então, uma impressora grande. uma impressora com limão, né? Acontece muito, por exemplo. Vou dar um exemplo. Estamos em 2018 aí, February. É verdade. 2018. Recentemente foi postado no Facebook, não sei se os senhores viram, um vídeo de um rato tomando banho. Tomando banho. Ah, ótimo. Viram isso ou não? É um rato colombiano. É um rato tomando banho. Sim. Sim. Daí todo mundo, pô, da hora, um rato tomando banho. Era um rato tomando banho, cara. E não era do Rá-Tim-Bum. Não, não era. E nem do ratinho, não era do xaropinho, não. Milhares de compartilhamentos do rato tomando banho. Tá bom. Só que daí, não pode ser só um rato tomando banho. Tem que ter um... Tem que ter um plot twist. De repente, não era um rato tomando banho. Ele batia punheta também no banho. Não, ia ser interessante. Tem um cachorro que bate punheta, eu já vi já no Facebook. Né? Muito maneiro. Tem, o Anderson Negão é um cachorrão. Pior que ele só põe um arquinho com a orelha de cachorro. Né? E o duro é que eu bato todo dia 7h50. Começa a ser assim. É uma live patrocinada, né, pô? E quem curte bater, punheta assistindo coisa de gaúcho, porque toda hora fala, bate! Bate! Então, o que que acontece? De repente, não era só um rato que tomava banho, apesar de ser já fantástico. Era um rato que estava sofrendo, cara. O sabonete nele, ele estava sofrendo ali, então estava tentando, né, tirar o sabonete, por isso que ele estava fazendo aquele movimento. Então veio milhares de compartilhamentos da Sociedade Protetora dos Ratos, mas se a filha da puta do rato estivesse na casa da pessoa, ia matar o desgraçado. Tinha dado tiro, né? Mas tudo bem, o milhares de compartilhamentos denunciando o sofrimento animal. Tudo bem. É um plot twist. Falei, nossa, é realmente impressionante. Me senti mal por rir, né? Eu já achava foda o rato, mas agora eu vi que é um rato sofredor, na verdade. Sim, sim. Tudo bem. Só que não para por aí. Eita. Tem o plot twist do plot twist. Ah, porra. Depois disso, revelaram que não. Na verdade, o rato é um rato especial da puta que pariu. Que ele anda, ele é bípede e faz aquele movimento mesmo naturalmente, então eles não estavam sofrendo. Então é o plot twist do plot twist. Como ele faz aquele movimento, colocaram ele no banho pra parecer que tava tomando banho. Aí você volta da risada e ele não se sente culpado. Não, agora passou. Entendeu? Então você não tem o que sentir, cara. Você podia ter ficado na primeira. Tá tomando banho. Exato. O rato toma banho. Não, e os caras sempre, tipo, pegam uma informação de gente que... Eu tenho um primo de segundo grau que estudou isso, não sei o que. Né? Daí os caras fazem vários plot twists, teorias de conspiração, de reviravolta, cara. E nada mais é normal. Isso é o problema. Nada é só mais um rato tomando banho ou um rato batendo punheta. Poderia ser. Poderia Na ser. Hora que as criancinhas do Castelo Rá-Tim-Bum, vamos um ratinho tomando banho. Abre a portinha lá, toma o ratinho. Bate uma gostosa. É 7h50, eu bato uma punheta. Ô Wesley! Banho é bom! O legal é gozar na caixa d'água. Que doente mental. Que cara louco. Que é onde eu gozo. Mas isso me lembrou uma história, cara. Eu tava rolando numa escola pública em 2014. Na época que você ficou internado, inclusive. Sim, sim. Que tinha uma caixa d'água única pra escola. E de tempos em tempos era chamado um cara pra limpar essa caixa d'água. Daí o cara foi chamado, sei lá, de um em um ano o cara limpava. Sim, não sei qual é a norma técnica aí. E daí o cara, era lá pra março, abril, o cara abriu a caixa d'água. Aliás, ele foi limpar a caixa d'água, ela tava aberta e... Cara, cheio de camisinha gozada dentro da caixa d'água. Então, lógico que a escola não tinha bebedouro. Não, tinha sim. Mas vira a água da caixa d'água. Ah, que legal. Aquela água proteica. Ainda bem que as meninas não lavavam a chana lá. É. Aí o pessoal bebia, nossa, que água gozada. É. Senão ia tudo engravidar do boto. É. Daí o pessoal, cara, invadia lá de final de semana pra ser a banheira do sexo. E eu tomava aquela água durante a semana. E gostava, porque tava com sede. Tava com sede, né? É. Até mijo refresca, né? É. Muito bem. O que mais, Gabriel Asmark? Cara, eu vou falar um negócio aqui que é simples. Tem várias coisas parecidas, mas eu acho que essa que eu vou falar, eu acho que é pior. Você tá num ambiente, alguém peida, ok. Sei lá, todo mundo peida. Peidos acontecem. Cheiro de peido, hoje em dia já tá ok. Não, e barulho de peido é sempre engraçado. É, e cheiro de peido é uma coisa meio que, vamos dizer, universal, né? Sim. É peido. É peido, igual quando você cozinha um brócolis. É cheiro de peido, não é cheiro de brócolis. Exato. Só que entre as coisas escatológicas, tem uma que, cara, pra mim é insuportável. Não tem problema cheiro de peido. Tolerável. Cheiro de merda. Água com porra, você toma. Vai no banheiro da rodoviária, cara, só isso. Por incrível que pareça, cheiro de vômito. Ok. Cara, agora, só com azedinha, né? Pra mim, vocês podem falar, você é louco, mas pra mim o cheiro mais intolerável é aquele espirro que fica aquele spray de catarro no ar, cara. Aquele cheiro de meio de dente que fica. É. Aquele cheiro de nariz. Aquela pulverizada de catarro, sabe? Aquela fica aquela estranha, né? Puta, que. Mas você cheiro tem pra o dom, cara, de sentir esse cheiro? Ou só quando a pessoa espirra no ar? Não, ou porque ela nem na todo mão espirro, dela? Nem todo espirro tem aquele cheiro. Essa que é a questão. É. Mas quando tem, pra mim é insuportável. Aí você vomita. Não, não vomita. Ele se caga. Pra poder cobrir o cheiro, ele se caga e se esfrega na merda. Na verdade, eu sou o ratinho, gente. É. Tá lá se esfregando. Maldito plot twist. Mas pra mim, aquele cheiro é uma das piores coisas da vida. E você é um cara que cheira muito, assim. Sente muito cheiro olfativo. Você sente cheiros à distância. Ninguém tá sentindo o cheiro, você fala, nossa, que cheiro horrível. O pior é que você sente o cheiro e identifica, né? Porque, ó, um belo dia, depois de uma chuva aqui em Americana, São Pablo, estávamos passando, eu e minha digníssima, por uma avenida aqui, conhecida da cidade, Avenida Brasil, quando paramos no sinal. E ela falou, nossa, que cheiro diferente. Eu falei, é cheiro de espuma de detergente de maçã. Cara. Ou seja, e ela falou, nossa, é mesmo. E é IP, E foi produzido em 94. Quatro anos atrás. Então, cara, pra eu identificar que é cheiro de espirro, de catarro. É, tem razão. Uma coisa que é uma das piores sensações da vida, cara, é você lembrar aquela boa tirada. Aquela que você tá numa discussão, você lembra, pô, vou falar isso, vou destruir a pessoa, mas faz 10 minutos que a discussão acabou. Você chega em casa, puta, tem a resposta, vou ligar. Daí. Agora eu vou ganhar. Eu vou humilhar esse lixo, ele vai chupar o cu de alguém, esse cara vai sentir cheiro de espirro, só que, pô, já faz 20 minutos que você tá na sua casa, tomando banho, tá ligado? Caramba, um já tem a resposta boa. Todo mundo erguendo o cara, jogando o cara pra cima lá. O cara tá lá tomando banho. Rapaz! Já acabou a discussão faz tempo. Você fala, droga, devia ter falado isso, maldito! É uma das piores coisas mesmo, concordo. Você ia deixar a pessoa no chinelo e humilhar a pessoa, sair como rei dos debates. Mas não. Rei dos debates. Assim como o olhar atrasado de incomoda Gabriel Asmar, às vezes você tem o cérebro atrasado. É. Mas isso é foda, velho. Mas ele volta devagarinho. Terminou de gravar um podcast, devia ter falado isso. Nossa, que merda, caralho. Acontece. Ah, mas isso acontece muito com o Anderson Negão. Acontece. Ainda mais que dá branco, né? Que é uma situação muito merda, mas todo mundo passa, que é entrevista de emprego. Cara, entrevista de emprego é a coisa mais escrota, cara. Porque você tá naquela situação merda, pô, tá todo desempregado. Você vai lá, aí, e normalmente, eu não sei como é que aqui é americana. Aqui você fica de cu pra cima e um cara enfia no dedo. Não, isso daí é urologista, você tá confundindo, cara. Mas ele foi fazer entrevista com urologista. Ah, tá. Emprego pra cobaia. Pra afiador de unha, que você chamou. Pra deixar o canto da unha redondo. Amolecedor de cutícula. Tem que ter um cu, rapaz. Quando eu vou fazer as entrevistas, é tudo, tipo, muito longe, cara. E eu já moro longe, então eu pego o trem, metrô, vou pra casa do caralho, sendo São Paulo. Espero, chego, saio tipo 2h30 antes, chego lá 10 minutos antes. Vou trabalhar na segunda-feira, eu caio só no domingo. Chego 7h50, vou trabalhar das 8. O entrevistador batendo o meu. Mas quem é às 8? 7h50, eu tô aqui. Uma pô. Live. É. Aí ele abre a porta e falou: opa, tem esse sofá. É. Aí eu vou passar todo aquele constrangimento, é dinâmica, é entrevista, você espera pra caralho. E aí você chega no final do dia, qualquer coisa a gente entra em contato aí. A gente manda um e-mail pra você de liga. Qualquer coisa, cara. Não, eu não quero que você me ligue por qualquer coisa. Eu quero por um emprego. Você chega em casa, fica olhando pro telefone, aquela porra não toca, você abre a caixa de e-mail, não vê o e-mail, e você, caralho, esse maluco esqueceu de mim. Eu vou ligar pra ele, né? Aquela... Ele perdeu meu telefone, não é possível, cara. Aquela cena do Pablo Escobar lá, né? É, qual? Do Narcos, que ele fica olhando pro vazio. Barrigudão assim, esperando. Olhando pro telefone. Desde o 94, esperando que a ligação não me liga, mano. Cara, todas as entrevistas de emprego que eu fiz, e o cara falou, tá certo, é você. Não, é sexta-feira, na sexta-feira. Na segunda você começa. Não, sábado já tá na balada, já tá comemorando, trabalho novo, porra, tudo por minha conta. Sempre chega uma mensagem falando, não vai ser dessa vez. Então, pra encerrar aqui, acho que uma das piores coisas é transar de roupa. Transar de meia conta. Não sei nem se é uma modalidade. Vamos ver se é mesmo. O que você acha disso? Sei lá, velho. É a mesma coisa, pô, quando você compra um pacote de um salgadinho, você quer abrir o pacote, né? E transar de roupa é tipo você abrir só um cantinho. Só um cantinho. Fica com dedo. Ou chupa bala com papel, né? Tipo, chupa bala com cantinho, vai buscando o salgadinho. Cara, isso é muito chato. Você vai comer o salgadinho. Vai. Mas não tem graça. Não é tão legal. Você é. Quer se lambuzar. Claro. Você quer enfiar a cara. Você quer depois, no outro dia, ter que ir no médico com conjuntivite. Com a cara no cu, ele suar. Você quer ver seu pau sair no pus, bicho. É isso que você quer, cara. Tem razão, tem razão. É fissura no pau. É isso aí. Se não tiver fissura da ponta até a cabeça do pau, pra mim não foi um sexo. Não foi legal, não foi sexo. Tem que plantar bananeira pra não morrer de hemorragia. Exato. No chão do banheiro, com o pau pra cima, bicho. É isso que você tem que fazer. Se não acabar assim, não foi legal. Meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. Ainda não acabou, não. Vem cá, vem. Vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali. Faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou. Então chegamos ao fim de mais um podcast aí Chorume falando sobre as piores coisas da vida. Um podcast aí onde Anderson Negão deu muito branco. Mas é a hora de encerrar, porque é 7h45. Tá em cima do horário, tá em cima do horário. Tá dando horário, pessoal. Um horário bacana, hein? Bacana, hein? Felipe Bog, então o momento do seu tchau. Queria agradecer a oportunidade. Hein? O professor Wesley me chamou aos 45 do segundo tempo. Não às 7h45. Não às 7h45, foi antes. Ele tava conversando e me chamou. Valeu, obrigadão pelo convite mais uma vez. Tá. E mais uma vez, um ano depois, essa é a minha segunda participação. É, certinho no dia do meu aniversário. E Quero saber se na terceira pode pedir música. Depois de hoje, eu acho que não vem mais, não. Porra! E falar que eu faço parte do Distopia Rastreada, né? A gente tá no hiato de... Só Deus sabe quando volta. Desde 94. Tá programado. Desde 94 a gente tá aí encostado e... estamos programados pra voltar em agosto, de Deus. É brincadeira, o host lá teve filho, tá trabalhando pra caramba, ele deu uma parada, acho que a gente volta esse ano. Distopia Rastreada, wordpress.com. E agradecer mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer conhecer vocês e conhecer o Anderson Negão pessoalmente. Velho. É isso. O mito do cachorro. Meu branco. Ei, batei, batei. É o voto branco. Valeu, vocês são foda. Obrigado. Anderson Negão, o seu tchau e o tchau do branco. Não vale esquecer agora, hein? Falou, negrado! Gabriel Asmar, dê o seu tchau em nossas redes sociais. Sim. Queria dizer que o nosso querido Toba aí vem a cada ano porque ele tem a esperança que a propaganda dele dê certo e que volte. Porque ano passado ele falou, não, eu acho que esse ano vai voltar. Não, o pior é que a gente gravou dois podcasts ano passado, ficou legal. Ele ficou, não, eu vou editar e vou soltar, tô esperando até agora. Então, pra você, ouvinte, que quer nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @ Néctar do Lixo. E entre lá no nosso site, na nossa lojinha, né? Comprar nossas camisetas, totalmente excelentes, acabamento fino. E a caneca de vidro, 500ml, líquido grosso ou frio, líquido grosso ou fino. Mas pode ser frio pra também. Pra você que tem dislexia com... É uma boa pedida. É melhor comprar de plástico, né? Vai que derruba e... E é bom também pra se refrescar depois de comer o branco. Tchau! Wesley Zop, nossos demais contatos, o seu tchau e a maneira que você gosta de comer branco. Bom, temos um e-mail que é autocríticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp, que é o DDD 19 99495 5485. Tanto no Telegram... Quanto no Facebook, temos um grupo Ouvintes Lameroxo. Farou. Muito bem, chegamos ao fim desse podcast. Espero que vocês tenham se divertido até aqui. Não esqueça que você pode ajudar o Chorume lá no chorume.com.br/esmola ou chorume.com.br/padrinhos. Desejo a todos uma boa semana. Até o próximo episódio. Não esqueça que todas as quintas-feiras sai a nossa leitura de e-mails. Tchau! tonight.